Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa nova palestra sobre o Clube Max. Me chamo Marcone Mendonça e irei guiá-los durante esta nova palestra. Antes de iniciar, eu gostaria de informá-los que fiz essa palestra baseado na feita pelo Walter Souza, o Bono VoIP. A palestra dele também se encontra disponível aqui no slideshare.net. Eu apenas tive a intenção de atualizar o conteúdo da palestra dele, na qual ele ainda fala sobre a Telmax. Pois bem, vamos iniciar aqui com o nosso primeiro slide. Roteiro desta apresentação. Eu dividi essa palestra em duas partes. Na primeira parte, eu gostaria de apresentar a tendencial tecnologia VoIP. E na segunda parte eu gostaria de apresentar os fantásticos benefícios financeiros do Clube Max. Objetivos dessa apresentação. Tenho dois principais objetivos aqui com esta nova palestra. O primeiro é falar sobre tendências mundiais e a tendência VoIP. E o segundo é encontrar pessoas de visão que queiram iniciar uma parceria de negócio utilizando esta tendência, ou seja, a tendência VoIP. Tendências. O que é uma tendência? Tendência é tudo aquilo que tem uma predestinação para acontecer. Ou seja, unindo o conceito de tendência com o mercado, podemos concluir que um produto de tendência é todo aquele produto que será utilizado pela maioria da população ou maior parte da população de um local, mesmo que esta população não queira que isto aconteça. Continuando aqui com o nosso slide, nós podemos ver quatro grandes tendências escritas. A primeira tendência é a tendência automobilística, que aconteceu na década de 70. Foi a época em que os automóveis começaram a ser produzidos em grande escala no Brasil, começaram a ser sofisticados também, e com isso invadiram em grande número as ruas do nosso país. A segunda tendência é a tendência da informática, que estourou, explodiu na década de 90. Que foi quando os computadores pessoais, os PCs, começaram a ser produzidos em grandes escalas no mundo. A terceira tendência é a tendência das tecnologias em geral, que estourou no início desta década em que estamos, na década de 2000, que foi a época do suposto Big Bang, daquela coisa do holocausto mundial envolvendo tecnologia. Então, com a passagem, com a virada do milênio, visto que nada aconteceu em relação às tecnologias e prejuízos nesta área, as tecnologias em geral começaram a se tornar um item obrigatório para a população mundial que quisesse ter um melhor conforto, um maior conforto, uma melhor qualidade de vida. E a quarta e última tendência aqui escrita é a tendência das telecomunicações associada à internet de banda larga, que está prevista para estourar no início da próxima década, ou seja, em 2010. E é dentro desta tendência que está aqui destacado em vermelho que a tecnologia de telecomunicações VoIP está inclusa. Vamos prosseguir. Visão sobre tendências. Pessoas comuns como nós, que conseguiram ter uma visão comercial destas tendências, tornaram-se grandes empresários e com isto conseguiram constituir grandes fortunas. Exemplo: o nosso pouco conhecido Bill Gates, da Microsoft, ele aproveitou a tendência da informática na década de 90 criou o sistema operacional Windows e, em seguida, criou a Microsoft. E um dado interessante é que o sistema operacional criado por ele ainda hoje é utilizado por cerca de 90% de todos os usuários de microcomputadores do mundo. Hoje ele soma cerca de 57 bilhões de dólares em sua fortuna. Dá para viver o resto da vida despreocupado, creio eu. E um segundo exemplo aqui é o Carlos Slim, dono da Telmex. Esse bilionário já está aproveitando a tendência das telecomunicações. Hoje ele é dono da Telmex e tem cerca de 33% das ações de três grandes empresas de telefonia na América Latina, citando aí a Claro e a Embratel. Devido à esperteza dele sobre aproveitar a tendência das telecomunicações, hoje ele ultrapassou o Bill Gates. Hoje ele é o homem mais bilionário do mundo. Soma cerca de 68 bilhões de dólares em sua fortuna. Prosseguindo aqui, vamos começar a falar sobre a tendência VoIP. Estima-se que nos próximos 4 a 5 anos, as companhias telefônicas irão substituir totalmente a telefonia tradicional pelo sistema VoIP. Como podem conferir, aqui estão duas fotos de capas de revistas, uma que é a Info, uma revista nacionalmente conceituada em tecnologia, que diz como matéria de capa VoIP. Chegou a hora de tirar o telefone fixo da tomada? Nesta revista consta cerca de 16 páginas falando de como a tecnologia VoIP irá substituir o sistema tradicional de telefonia no mundo. A outra revista aqui é a Newsweek, que traz em sua capa aí um executivo segurando um computador e realizando uma chamada através dele. E como manchete de capa diz: Phone of the Future. How Internet Calling Will Revolutionize the Way We Communicate. Ou, em português, Telefone do Futuro. Como as chamadas por internet irão revolucionar o modo em que nos comunicamos? Também fala sobre a tecnologia VoIP e a tendência a qual este produto, esta tecnologia está atribuída. Continuando aqui, mais uma reportagem, desta vez da revista Veja, na qual ela cita como manchete VoIP, a sucessora do telefone. Percebam que ela não pergunta se o VoIP será a sucessora do telefone, ou não diz que o VoIP será uma das possíveis sucessoras. Ela afirma VoIP, a sucessora do telefone. E ao lado, uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, concedida pelo nosso ministro das Comunicações, o excelentíssimo senhor Hélio Costa, na qual tem como manchete a citação do ministro: "Telefone fixo está morrendo mais rápido que o esperado." Ou seja, se o nosso ministro das Telecomunicações afirma que o telefone fixo está indo para o túmulo, quem são essas operadoras para dizer o contrário? Então, lendo aqui, e por que estas operadoras não fizeram esta substituição ainda? A resposta é fácil: porque as empresas de telefonia fixa no Brasil ainda estão faturando bilhões de reais com o sistema de telefonia tradicional ou convencional. Ou seja, é aquele mesmo esquema da conta de energia. Ou você paga a conta de energia com todos os impostos e valor que eles decidirem cobrar, ou você fica no escuro, atribuindo a conta telefônica. Ou você paga o seu telefone fixo de acordo com as tarifas que eles queiram cobrar, ou você fica sem comunicação por telefone fixo. Nesse próximo slide aqui, nós podemos conferir mudanças que aconteceram no mundo graças às tendências de mercado. Aqui no primeiro exemplo, nós temos uma máquina de escrever que foi substituída pelo teclado, pelos computadores. Sinceramente, faz muito tempo que eu não vejo uma máquina de escrever. Logo abaixo, nós temos fitas de áudio, fitas cassete e disco de vinil, que foram substituídos pelos CDs, MP3 players, iPods, etc. Mas ao lado nós temos aqui a mudança do telegrama, que antes da explosão da internet era a forma mais rápida de comunicação conhecida pela humanidade. O telegrama saiu de circulação. Na verdade, eu não conheço ninguém que hoje utilize telegrama para se comunicar, pois o e-mail cumpre todas as funções do telegrama e muitas outras funções. E além do mais, é gratuito. O telegrama você escrevia menos, na verdade infinitamente menos, e pagava por caractere, ou seja, é uma prática que está a caminho da extinção. Não sei nem se pratica hoje em dia mais. E por fim aqui nós temos a critério ilustrativo, um telefone fixo que está sendo substituído pelo softphone. O que é um softphone? Softphone é aquele software que você instala no seu computador e o mesmo permite você realizar chamadas do seu computador para qualquer telefone fixo do planeta ou para outros computadores que utilizem este softphone. Vou explicar mais sobre isso a seguir. Qual a principal vantagem da tecnologia VoIP? É o preço. Pois, efetuando ligações interurbanas e internacionais via VoIP, a economia fica em torno dos 80% em cima do valor das mesmas ligações caso elas fossem realizadas por telefonia convencional. E como eu posso usufruir da telecomunicação VoIP? Geralmente há apenas duas maneiras. A primeira é realizar suas ligações diretamente do seu computador, conectado à banda larga, e a segunda é utilizando um ATA, que é um adaptador de telefone analógico, para realizar as ligações do seu aparelho telefônico convencional. Ou seja, o aparelho telefônico convencional, ele não vai ser abolido, ele ainda vai continuar em uso por um bom tempo aí. E esse ATA, ele funciona da seguinte forma: você conecta o seu aparelho telefônico no ATA, que você encontra aí em lojas de tecnologia de informática, e seu ATA você conecta a sua conexão de internet banda larga. Configurando o ATA de acordo com o seu próprio manual e com sua prestadora de telefonia VoIP, você passa a utilizar sua linha VoIP no seu aparelho convencional, sem precisar de computador para isso. Mas, como eu falei, geralmente são apenas dois, né? Esses dois tipos: realizar as chamadas via o computador ou via o ATA. Mas, pela linha telefônica VoIP Telmax, adquirida através do Clube Max, você terá outras opções para usufruir da sua linha VoIP. A primeira opção extra é utilizando os Calling Cards Clube Max, que são cartões de chamada, os quais têm um valor em crédito nele incluso, e você pode adquiri-lo com nossos afiliados que disponibilizem estes cartões. Esses cartões não estão à venda em bancas de revista, lojas, etc. Só afiliado do Clube Max que pode distribuir esses cartões para quem estiver interessado. E por esses cartões, você pode utilizá-lo em qualquer telefone fixo do planeta. Basta virar o verso do cartão e lá segue as instruções. Você raspa lá uma área de segurança e, seguindo as instruções, você realizará a sua chamada VoIP de qualquer telefone fixo do planeta utilizando o cartão VoIP Clube Max. E a segunda opção são os números de acessos. O que são os números de acesso? O número de acesso nada mais é que o número do Clube Max que está instalado na sua cidade. Seja ela qual for, a sua cidade no território nacional. Bastando para isso apenas ter um bom número de pessoas solicitando a tecnologia VoIP para a sua cidade. Assim que o Clube Max reconhece que sua cidade tem potencial, ou seja, tem pessoas solicitando essa tecnologia, a tecnologia VoIP, para esta cidade, a Telmax irá instalar o número de acesso nesta cidade. E como eles funcionam? Funcionam da seguinte forma. Por exemplo, eu estou aqui em Recife. A Telmax disponibilizará um número de acesso para minha cidade. Então, caso eu queira fazer uma ligação de longa distância ou uma ligação internacional, eu ligo de qualquer telefone para este número de acesso e por esta ligação eu pago uma ligação local, o valor de uma ligação local. A partir do momento que a central atende no número de acesso, ela me pede alguns dados, como o número da minha conta VoIP e a senha de proteção. Eu forneço esses dados. Logo, a central habilita a minha linha VoIP nesta chamada e pede o número de destino. Se esse número de destino for um celular ou telefone fixo em qualquer lugar do planeta, eu serei tarifado em minha linha VoIP por esta ligação também. Mas se esse número de destino for um número VoIP, eu ligarei de graça, estando esse número VoIP em qualquer lugar do planeta. Isto é uma inovação que o Clube Max traz aí em termos de tecnologia VoIP, que promete realmente revolucionar e expandir de forma muito rápida, o mercado de VoIP no Brasil. Pois bem, vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Irei agora falar um pouco sobre a empresa Clube Max. O Clube Max do Brasil é uma empresa totalmente legalizada. Ou seja, para uma empresa estar totalmente legalizada no Brasil, ela precisa recolher seus impostos, ela precisa estar registrada perante o Ministério da Fazenda, ela precisa cumprir uma série de burocracias, administrativas para que se encontre nesta situação. O Clube Max vem atuando há mais de 2 anos no Brasil. Na verdade, o Clube Max começou com a Telmax, mas de maio para cá, a Telmax se dividiu. A Telmax criou o Clube Max. O Clube Max ficou responsável por fornecer a tecnologia VoIP para todos os usuários comuns. E a Telmax ficou responsável pelos planos corporativos. O Clube Max tem sede na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Está registrado sobre o CNPJ 07 420 164 000 1, dígito 17, e utiliza como base do seu produto o sinal VoIP da YIP. O que é YIP? A YIP é uma empresa que tem mais de 10 anos em experiência em telecomunicações. A mesma atua em mais de 12 países em todo o mundo. No Brasil, a YIP está registrada sobre o CNPJ 07673549 0001, dígito 96. E é uma das raríssimas empresas totalmente licenciadas pela Anatel para fornecer telecomunicação via VoIP no Brasil. Ou seja, a YIP ela fornece o sinal VoIP. A Telmax pega esse sinal VoIP e distribui para os usuários finais. Prosseguindo aqui com nossa apresentação, ainda falando um pouco mais sobre a empresa, O Clube Max fornece a você duas excelentes propostas. A primeira é ser apenas um usuário e usufruir dos baixos custos das ligações telefônicas fornecidas pela empresa. E a segunda opção, que é se tornar parceiro do Clube Max e um dos pioneiros a participar dos lucros do mercado de telefonia VoIP no Brasil. Ou seja, essa segunda opção ela se adequa mais às pessoas que, em vez de querer apenas economizar com ligação, elas vão economizar com ligação e, além disso, irão poder ganhar muito dinheiro com o mercado de telefonia VoIP no Brasil. O tendencial mercado, vale a pena lembrar. E como eu posso optar pela segunda proposta? É fácil, basta se afiliar no plano de marketing multinível Clube Max. E após a afiliação, permanecer em dia com suas mensalidades, para então poder usufruir dos inúmeros benefícios financeiros do mais bem remunerado marketing multinível do Brasil. E isto eu assino embaixo. É realmente o marketing multinível mais bem remunerado que eu conheço. Deixe-me lhe perguntar, o que é marketing multinível? Bem, para os que não sabem, marketing multinível é um método de distribuição de produtos e serviços através de uma rede, pela qual os membros desta rede são ressarcidos de acordo com a amplitude da mesma. Exemplos de grandes marketing multiníveis já instalados no Brasil: temos aqui a Herbalife, a Avon, a Forever Living, a Natura, a OMNI Network, a Amway e a destacada Clube Max, ou na verdade o destacado Clube Max, que é a empresa que nós estamos falando aqui. Vamos falar em geral aqui sobre essas outras seis empresas: a Herbalife, a Avon, a Forever Living, a Natura e a Amway. São todas do mesmo ramo, ou seja, trabalham com produtos do bem-estar. Vendem produtos para o bem-estar do ser humano. Já a OMNI Network, ela fornece site de vendas de produtos na internet. Ou seja, você entra na OMNI através de uma indicação de um indicado e monta seu site de vendas. E o Clube Max, que é o centro desta minha palestra aqui, que é a empresa que todos nós estamos podendo conhecer e iremos conhecer muito mais até o fim dessa palestra. Continuando, destacarei agora as principais vantagens do marketing multinível Clube Max em relação aos citados anteriormente. A primeira vantagem é que no Clube Max, assim que você se afilia, você recebe um site para indicações e divulgação. Lá você poderá encontrar informações oficiais sobre a empresa. A segunda vantagem é que você recebe um escritório virtual para sua completa gestão pessoal. O que é um escritório virtual? É uma página na internet na qual você poderá administrar toda a sua filial, entre aspas, do Clube Max. Você poderá administrar o Clube Max através do seu escritório virtual de qualquer parte do planeta. Isso é show de bola. A quarta vantagem: os pagamentos do Clube Max são feitos semanalmente e não mensalmente, através do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal ou Itaú. O Clube Max, ele trabalha baseado em ciclos. Os ciclos, eles duram uma semana. Ou seja, um ciclo ele começa toda terça-feira de cada semana e termina às 23 horas e 59 minutos da segunda-feira da próxima semana. E todo o seu trabalho realizado neste intervalo de tempo, a empresa irá computá-lo e depois de 10 dias irá creditar o valor em dinheiro lá no seu escritório virtual. E no seu escritório virtual você pode transferir esse valor, esse dinheiro, para alguma conta corrente de sua preferência em qualquer um dos bancos citados anteriormente. A quarta vantagem aqui do Clube Max? No Clube Max você não necessita de espaço físico, estoques ou sequer logística para o seu negócio. Ou seja, no Clube Max você não tem que andar com maletinha de produtos de beleza para vender porta a porta. Você não tem que estar andando com a mala do carro cheia de produtos de emagrecer, perfumes, etc. Você não tem que estar acumulando nada em casa. Você, na verdade, no Clube Max você não vende nada. Você apenas recomenda a utilização de uma linha VoIP. Continuando com a nossa palestra. A seguir, nós temos os planos de serviços Clube Max, que são os planos pelos quais você paga mensalmente esses valores e eles lhe dão direito a usufruir do principal produto Clube Max, que é a tecnologia VoIP. O primeiro aqui é o plano com vantagens, que lhe dá direito a uma linha VoIP Telmax. O primeiro aqui é o plano com vantagem, que lhe dá direito a uma linha VoIP Telmax com chamadas ilimitadas de VoIP para VoIP e acesso a baixíssimas tarifas para todo mundo. Com esse plano com vantagens, que por sinal é o meu plano, é o plano que mais se adequa a mim, você pode realizar chamadas do seu computador gratuitamente para outra pessoa que esteja utilizando o softphone Telmax. E caso você queira realizar a chamada do seu computador para qualquer telefone fixo ou celular no planeta, basta você ir lá no seu escritório virtual e creditar um valor em sua linha VoIP. E deste valor serão debitados os valores das minutagens para esses telefones fixos ou móveis. Na minha opinião, é o melhor plano fornecido pela empresa. O segundo plano aqui é o plano sem fronteiras, o qual lhe dá todas as vantagens do plano com vantagem e mais 20 cartões de chamadas Clube Max, no valor de R$ 5 cada cartão, para utilizá-los em qualquer telefone fixo do planeta. O terceiro plano é o plano Master 1000, que também lhe dá todas as vantagens do plano com vantagem e mais 1.000 minutos garantidos de chamada do seu VoIP para qualquer telefone fixo no Brasil. O Clube Max ele lhe garante 1.000 minutos para o Brasil. A tarifação VoIP para o Brasil é uma das mais caras do planeta. Mas caso você assine o plano Master 1000 e queira ligar para os Estados Unidos, França ou outros países, você vai falar muito mais do que 1.000 minutos, pois as tarifas para esses países são mais baixas que a do Brasil. E por fim, aqui temos o plano Master 3000, que é a mesma coisa do plano Master 1000, só que com o dobro do valor e o triplo da minutagem fornecida pelo plano Master 1000. Continuando, vamos agora falar sobre o plano de carreira dentro do marketing multinível Clube Max. Temos aqui uma ilustração que demonstra a escada que cada um de nós que nos afiliamos ao Clube Max podemos galgar. O primeiro degrau começa aqui como cliente e vai seguindo de afiliado, diretor, diretor executivo, presidente, presidente nacional e presidente internacional. Um breve comentário aqui sobre os clientes, que é o primeiro degrau, que é o primeiro degrau. Clientes serão todos aqueles afiliados do Clube Max que entram apenas para usar a linha VoIP. Eu me qualifico como afiliado. Estou trabalhando para chegar a diretor. Como afiliado, eu trabalho para crescer nessa escada. Um outro detalhe aqui, esse executivo que está aqui em cima de presidente internacional, observem que ele está de braços cruzados. E observando essa imagem, eu deduzi que é realmente isto que um presidente internacional Clube Max faz. Ele chega lá, ao cargo de presidente internacional, cruza os braços e apenas começa a usufruir dos milhares de reais que serão creditados semanalmente na conta bancária dele. Tendo em vista essa imagem, eu Gostaria de sugerir uma mudança na imagem do afiliado aqui. Tipo, em vez desse executivo andando aí, colocar um executivo correndo. Sim, encaixaria melhor no perfil do afiliado, que o afiliado é que está desesperado para começar a subir esses degraus aí e começar a ganhar dinheiro com a empresa. Continuando, no plano de compensação Clube Max, todos os afiliados terão direitos a seis tipos de bônus. São eles: o bônus de adesão, o bônus de mensalidade, o bônus codificado, o bônus de liderança, o bônus de faturamento e o bônus de grupo. E o que são bônus no Clube Max? Bônus nada mais são que R mais cifrão, ou seja, dinheiro. Falou em bônus no Clube Max, pense em dinheiro. Uma breve descrição dos bônus aqui. O primeiro, bônus de adesão, é todo aquele bônus que você recebe assim que você indica uma pessoa e ela paga a taxa de afiliação. Aí você recebe o bônus de adesão. O bônus de mensalidade é uma porcentagem em cima dos valores citados anteriormente das mensalidades do Clube Max. Assim que seus afiliados pagam essas mensalidades, você recebe uma porcentagem desses valores. O bônus codificado é o bônus que eu qualifico como um dos melhores bônus da empresa, que é o bônus em que a empresa reconhece o seu potencial de divulgação e com isso dobra, ela dobra os valores que você deveria ganhar sem esse bônus codificado. O bônus de liderança, ele só existe para a qualificação de diretor, que você só recebe bônus de liderança como diretor. Vou explicar mais sobre o bônus de liderança a seguir. O bônus de faturamento é um bônus em que a empresa reserva uma quantidade de cada pessoa que se afilia ao clube em respectivas contas correntes e divide a cada 3 meses os valores dessas contas com os respectivos cargos que fazem jus a essas contas, ou seja, diretor executivo a presidente internacional. E por fim, o bônus de grupo. O bônus de grupo, ele é gerado a partir de diretor executivo. Toda pessoa que chega a diretor executivo na empresa, ela tem direito ao bônus de grupo. Continuando. Aqui temos uma demonstração da fase inicial de uma rede, em que consta aqui de vermelho. No caso aqui, eu vou classificar essa pessoa como eu. Em vez de você escrito, eu vou botar aqui eu. Então, eu estou aqui apresentando o Clube Max para você. E você se interessou no Clube Max. Você reconheceu que o Clube Max é uma oportunidade fantástica de negócio. E se afiliou ao Clube Max por minha indicação direta. Logo, eu irei receber, por sua indicação direta, R$ 80 mais 8% da sua mensalidade. Mas supomos que você não esteja sozinho, esteja aí ouvindo essa palestra com outra pessoa, e essa pessoa também queira aderir ao Clube Max. Se essa pessoa se aderir a mim diretamente, se essa pessoa aderir ao Clube Max por minha indicação, eu receberei R$ 80 mais 8% da mensalidade desta pessoa. É importante frisar que esses R$ 80 são o bônus de adesão, ou seja, você só os recebe uma vez, porque a pessoa que se afilia, ela paga apenas uma vez a taxa de adesão da empresa. Mas essas mensalidades, esses 8%, eles são pagos mensalmente para você. Toda vez que seu afiliado direto ou indireto paga uma mensalidade, você tem direito nos 2 primeiros a 8% dessa mensalidade. Continuando, eu tenho dois afiliados. Já tenho dois afiliados diretos na empresa. E continuo divulgando a empresa para mais pessoas. Então eu consegui um terceiro afiliado. Assim que esse terceiro afiliado entra no Clube Max, por indicação direta minha, a empresa me reconhece como um bom divulgador. Ou seja, ela vai me acreditar aquele bônus que eu falei, é o bônus codificado. Em vez de receber 80 mais 8% do terceiro indicado, eu receberei R$ 160 mais 15% de mensalidade. E isto se repetiria caso eu indicasse uma quarta pessoa, uma quinta pessoa, até o infinito, como diz aqui no exemplo. Do terceiro em diante até o infinito, eu receberia 160 mais 15% de mensalidade. Isso vale ressaltar para indicados diretos. Supomos que o afiliado número 1, ele, para ganhar dinheiro com o Clube Max, ele tem que colocar outras pessoas e começa a indicar pessoas. O afiliado 1 não está desenhado aqui na ilustração. Mas supomos que ele começa a indicar pessoas, assim como o segundo também começa a indicar pessoas. Sobre as pessoas que o primeiro e o segundo indicarem, eu, o de vermelho, não recebo nada, pelo menos na qualificação de afiliado. Mas se o mesmo processo for realizado pelo meu terceiro indicado, pelo meu quarto indicado, pelo meu milionésimo indicado direto, eu receberei pelos dois primeiros indicados de cada um deles. É importante frisar que pelos dois primeiros indicados de cada um deles eu receberei R$ 80 de cada um, mais 7% da mensalidade. E ele, o meu terceiro indicado ou milionésimo, receberá R$ 80 mais 8%. Entenderam? Os dois primeiros indicados do meu terceiro me geram uma bonificação codificada de R$ 80 mais 7%. E os dois primeiros indicados do meu terceiro geram para ele uma bonificação de R$ 80 mais 8%. E assim por diante. Se os dois primeiros indicados do meu terceiro ou milionésimo indicado indicarem mais infinitas pessoas, sobre os dois primeiros deles, eu receberei R$ 80 mais 7%. E assim por diante, criando assim uma progressão geométrica de razão 2 que se inicia a partir do seu terceiro indicado, que, como é iniciando dele, temos 1 vezes a razão 2 dá 2, 2 vezes a razão 2 dá 4. Se aqui embaixo eu prosseguisse o desenho, seria da seguinte forma: 4 vezes a razão 2 dá 8, ou seja, você lucraria em cima dos 8 afiliados aqui embaixo. E assim por diante, você teria uma perna, isso é chamada de perna de profundidade. Você pode desenvolver uma perna para cada afiliado direto seu. Isso aqui acontece, essa ilustração demonstra apenas uma perna desenvolvida no seu terceiro afiliado. E para concluir esse slide, o resultado financeiro neste exemplo é de R$ 800. Se você conseguir fazer isto aqui no seu marketing multinível, a empresa lhe creditará R$ 800 porque você conseguiu fazer isso. Se você conseguir fazer mais que isso, a empresa lhe creditará mais dinheiro. Isso é de acordo, acontece de acordo com o seu empenho, a sua vontade. Ou seja, você ganha quanto mais você queira trabalhar com a empresa. Prosseguindo com o slide, vamos falar das qualificações. A primeira, que é a qualificação para diretor, diz que para se tornar diretor, nós temos que afiliar três pessoas diretamente e cada uma dessas três pessoas afiliar mais três pessoas, totalizando 12. Assim que você tiver 12 pessoas abaixo de você nesta sequência, você é qualificado para diretor. E por estar qualificado como diretor, você começa a ter direito ao bônus de liderança, que é de 50% do lucro dos seus dois primeiros afiliados. Estão aqui destacados por um círculo, por dois círculos azuis. Tudo que os seus dois primeiros afiliados lucrarem, a empresa vai lhe creditar, ou seja, você que está aqui de vermelhinho, a empresa, o Clube Max, vai lhe creditar 50% do valor que cada um dos seus dois primeiros afiliados lucraram. Mas como assim? A empresa vai tirar do lucro deles para pagar você? Negativo. A empresa vai calcular o valor que eles fazem jus E do lucro da empresa, ela vai tirar uma quantia equivalente a 50% desse valor e irá acreditar na sua conta. Continuando, a próxima qualificação é a de diretor executivo. Como nós podemos nos tornar um diretor executivo? Basta qualificarmos três diretores abaixo de nós em três linhas diferentes, independentemente da profundidade. Segue aí o exemplo gráfico, que tem como você, aí tem dois diretores ligados diretamente a você e um diretor ligado indiretamente. Assim que você consegue formar três diretores abaixo de você, em linhas diferentes e independentes da profundidade, você tem direito aos 50% de diretor até a primeira geração de diretores e 40% até a segunda geração de diretores. O que constitui uma geração? A geração de diretores são todos aqueles diretores que estão ligados a você diretamente ou não, sem que entre você e ele tenha um outro diretor. No exemplo a seguir, os três diretores aí denominados fazem parte da sua primeira geração, porque entre você e eles não há nenhum outro diretor. Por exemplo, se embaixo do diretor do meio tivesse um outro diretor abaixo dele, esse diretor que estivesse abaixo do diretor do meio seria da sua segunda geração de diretores. E sobre tudo que ele ganhasse, você receberia 40% como diretor executivo. Mas os lucros não param por aí, só, na verdade, só estão começando. Como diretor executivo, você tem direito ao fundo dos diretores executivos, que é alimentado por R$ 4 a cada adesão realizada no Clube Max no Brasil e futuramente no mundo. Não importa se a filiação foi feita por você ou por seus indicados, mas se foi a filiação feita no Clube Max, no Brasil, por qualquer pessoa que seja, ou melhor, por qualquer afiliado que seja, a empresa do valor que ele paga pela filiação separa R$ 4 e deposita numa conta corrente denominada de Fundo dos Diretores Executivos. E esta conta corrente será dividida apenas entre os diretores executivos a cada 90 dias. Resumindo, o Fundo de Diretores Executivos é um bolinho em que só quem vai comer do bolinho são os diretores executivos. Vamos continuar aqui com a próxima promoção ou qualificação, que é a de presidente. Como é que eu faço para me tornar um presidente no Clube Max? É simples, basta seguir a mesma regra para diretor executivo. Só que em vez de diretor, você tem que classificar três diretores executivos abaixo de você. Segue aí um exemplo gráfico, que também segue a mesma linha de raciocínio da qualificação anterior. E a diferença de um presidente para um diretor executivo é que além dos 50% até a primeira geração, 40% até a segunda, você tem direito a 30% até a terceira geração de diretores. E, como presidente, você tem direito ao fundo dos presidentes, o qual é alimentado por uma quantia de R$ 8 por cada adesão realizada no Brasil ou no mundo. Você não está satisfeito lá com a qualificação de presidente? Você pode subir ainda mais. Você pode passar a qualificação de presidente nacional, que também segue a mesma linha de raciocínio que a qualificação de presidente. Só que em vez de classificar três diretores executivos abaixo de você, você teria que qualificar três presidentes, tornando-se assim presidente nacional Clube Max. E as diferenças entre presidente e presidente nacional são exatamente as bonificações. Você teria direito a 20% até a quarta geração, 15% até a quinta e 10% até a sexta geração de diretores. E, como presidente nacional, você teria direito ao fundo dos presidentes nacionais, que é alimentado pela mesma quantia de R$ 8 a cada filiação. É importante frisar que os fundos são contas correntes distintas. Existe uma conta corrente para diretor executivo, uma para presidente, uma para presidente nacional e uma quarta conta corrente para presidente internacional, que é a próxima qualificação e atualmente a última qualificação da empresa. Que, por sua vez, distingue do raciocínio das citadas anteriormente. Difere em quê? Difere no número de presidentes nacionais que você tem que qualificar abaixo de você. Para se tornar presidente internacional, você tem que qualificar, em vez de três presidentes nacionais, cinco, independente da profundidade. E que estejam em linhas diferentes, vale lembrar isso também. Os bônus de grupo para presidente internacional são iguais aos bônus de grupo para presidente nacional. A diferença está justamente no fundo de presidentes internacionais, que a cada nova adesão de todos os grupos, a empresa reserva R$ 8 para dividir apenas entre os presidentes internacionais. Até hoje, dia 15 de dezembro de 2007, a empresa não qualificou nenhum presidente internacional. Ou seja, esse fundo dos presidentes internacionais está intacto. Concluindo, os primeiros que chegarem a presidente internacional aqui no Clube Max terão esperando por eles uma gorda conta bancária. Resumindo, é como ganhar na loteria. Chegar a presidente internacional é como ganhar na loteria a cada 3 meses. E com presidente internacional se encerra o plano de carreira do Clube Max. Mas no próximo slide, eu gostaria de responder a pergunta: como faço para participar do Clube Max? A resposta é: só existe um jeito de participar do Clube Max, que é através da indicação de um de nossos afiliados, diretores ou presidentes. Você deve estar me perguntando quanto é que eu devo investir para fazer parte do Clube Max e ter direito a todos esses benefícios citados anteriormente. Então eu gostaria de fornecer aqui no slide três valores aqui. Qual delas você acha que deve ser a resposta para a pergunta: quanto você terá de investir por sua afiliação ao Clube Max? R$ 3.000, R$ 1.500 ou R$ 750? No próximo slide, vocês poderão ver que é uma quarta alternativa, é a NDA, ou seja, nenhuma das alternativas anteriores. E digo mais, por apenas R$ 599, você terá direito a tudo isso que eu falei até agora, todos esses benefícios fornecidos pelo Clube Max. Você terá direito a uma linha VoIP para fazer ligações para fixos e celulares. Você terá direito à primeira mensalidade do plano escolhido grátis. Por R$ 599, você terá direito a um escritório virtual para administração pessoal da sua linha VoIP e pirâmide no marketing multinível Clube Max. Só a critério de informação, eu, por curiosidade, perguntei a um amigo meu, webmaster e webdesigner, por quanto ele faria uma página do nível desta aí do escritório virtual, que é esta imagem aí no canto superior direito da tela. E ele examinou a página, pegou a página tudinho, examinou e me disse que por menos de R$ 1.300 ele não faria uma página deste nível. E cada um de vocês que queiram aderir ao Clube Max terão uma página como esta por apenas R$ 599. Esta adesão também lhe dará direito ao softphone da YIP para você instalar em qualquer computador que você queira e através dele você possa realizar as suas chamadas VoIP. formas de pagamento. Existem duas formas de pagamentos para aquela taxa de adesão de R$ 599. A primeira é à vista por boleto bancário e a segunda, que é parcelamento em até 6 vezes no cartão de crédito Mastercard ou Visa. E como uma reflexão final aqui da nossa apresentação, eu gostaria de disponibilizar duas frases. A primeira é a frase de John Paul Getty, que diz: prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Esta é a citação que resume o marketing multinível em si. E a segunda frase é uma frase do grupo Clube Max, em que diz que não podemos parar o desenvolvimento, precisamos fazer parte dele. Que é justamente o que se trata a tecnologia VoIP. É um produto de tendência de mercado que irá substituir a telefonia convencional nos próximos 5 a 7 anos. E que o Clube Max está disponibilizando para você uma oportunidade de poder ganhar muito dinheiro com esse produto tendencial. E para finalizar, eu só gostaria de lembrá-los que eu não estou aqui apresentando o Clube Max para você com o objetivo de convencê-lo que o Clube Max é uma excelente oportunidade de negócio. Pois só quem deverá fazer você se convencer de que o Clube Max é realmente uma empresa séria e que está oferecendo uma grande oportunidade de negócio, essa pessoa é você mesmo, que deve analisar a empresa, acessar o site, procurar informações oficiais sobre a empresa, consultar o que tiver de consultar, tirar todas as suas dúvidas e inseguranças, para que após isso aí você possa entrar com toda, cair de cabeça no Clube Max e começar a indicá-los para quem você quiser e obter muito sucesso com isso, podendo até com certeza mudar seu estilo de vida. No mais, muito obrigado por terem acessado aqui, por terem prestigiado toda a minha palestra. Um grande abraço a todos e até uma próxima.